Passei, só eu sei, nunca me esquecerei. Lembranças que ferem, aguço o pensamento, coração as altera e permuto o sentimento. 32 a caminhada demonstrou que sem ele nada sou. Sem ele talvez eu nem seria quem eu sou. Pulso necessário, me dá vitalidade, bombeio o sentimento, humildade. É bem longo.